outros problemas causados por gripes e limpa verdadeiramente seus pulmões e o sistema respiratório. Gente, o Limpa Pulmão é composto por ingredientes naturais como angico, gengibre, hortelã, malva do reino, alho roxo, limão e mel. Limpa Pulmão está disponível nas farmácias de Simplício Mendes, Bela Vista e Campinas do Piauí. Experimente você o Limpa Pulmão, sinta também a diferença. Agradecer o apoio do Posto Santo Silva, comunicando aos clientes e amigos que continuam com seus estoques em combustíveis, gasolina, diesel S10 e diesel S500. Lá você vai encontrar também no nosso posto, deixa eu ver aqui, pneus para veículos leves e pesados, baterias e lubrificantes. No nosso armazém, você vai contar com um grande estoque de rações e grãos para todo o seu criatório. Fica na saída para São João do Piauí. Deixa eu te dar uma boa notícia, você que está acompanhando o nosso informativo 790, bora falar de dinheiro, mas muito dinheiro, meu amigo, porque no próximo domingo tem show de prêmios para você, tem muito dinheiro e no quarto prêmio tem uma moto zero quilômetro mais R$1.000. E para você mudar de vida, confira. No primeiro prêmio tem R$1.000. No segundo prêmio tem R$1.500. E no terceiro prêmio tem uma Smart TV 50 polegadas. No quarto prêmio, como já falamos, uma moto Honda Pop 110 zero quilômetro e mais R$1.000. Olha, mas não para por aí não. No Giro da Sorte tem 10 rodadas de R$200. E ainda tem um giro extra no valor de R$300. Tem mais, hein? Na compra do segundo bilhete, você ganha o terceiro bilhete de graça. E no bilhete grátis, você concorre a uma Smart TV 50 polegadas. Premiação que não acaba mais. O bilhete premiável custa apenas R$5 com chance dupla. Ok? Repetindo, na compra do segundo bilhete, você ganha o terceiro bilhete completamente de graça. Tinha que ser Capivara da Sorte. Bora ganhar grana, bora ganhar dinheiro através do Capivara da Sorte. Seguindo com as matérias desta tarde. Jornal da Mafrense. Informativo 790, segunda-feira, vamos lá. Olha, a GESPISA encaminhou à Assembleia Legislativa do Piauí semana passada, resposta a requerimento do deputado Ziza Carvalho, que cobrava soluções para o problema de abastecimento em Simplício Mendes. Segundo a empresa, ela fez diversos reparos e desde a última terça-feira, 4, a situação deve estar normalizada. Bora voltar aqui para o meu calendário, que essa matéria ela é um pouco retroativa, né? É um pouco retroativa. Dia 4, semana passada. Bora voltar aqui. Deixa eu ver direitinho. Na verdade, ok. Dia 4 foi terça-feira da semana passada. Teve uma pessoa que me enviou mensagem, e eu quero até pedir desculpas, eu não lembro o nome. Alguém que reside lá no bairro São Francisco, comentando sobre falta d'água e perguntando se a gente sabia o motivo. Eu não estava no jornal quando eu recebi a mensagem do ouvinte. Aí ele perguntando: Maurício, você sabe por que está faltando água aqui no bairro São Francisco? Talvez tenha sido esses reparos. Eu fiquei até de ver com o pessoal da GESPISA, mas terminei esquecendo, né? Não anotei, terminei esquecendo, mas eu acho que já foi normalizado. O ouvinte que tiver me ouvindo, mandou mensagem, foi um senhor, tá? Eu esqueci o nome, não tem o número dele salvo aqui no contato da emissora, mas ele relatou esse problema de falta d'água. Voltando aqui para a matéria, diz o seguinte: trabalho da GESPISA foi feito com a função de corrigir o fornecimento de água na parte mais alta da cidade. Na resposta, a GESPISA informa que fez a limpeza de todos os poços e substituiu parte da tubulação nos principais. Na estrutura de maior vazão, no entanto, foi preciso fazer a substituição do conjunto motor-bomba para garantir um maior fornecimento. Então, segundo a matéria, esse trabalho de manutenção ele foi finalizado semana passada, né? Até o dia 4 ele foi finalizado, ou seja, até terça-feira da semana passada. Pelo menos é o que eu estou compreendendo aqui. Lembrando que, segundo a matéria, o ofício ele foi aprovado de forma unânime no plenário Valdemar Macedo, na sessão do dia 23 de abril. No requerimento, o deputado Ziza Carvalho afirma que o município está há dias sem abastecimento, causando transtornos à população. O que eu digo sempre, Simplício Mendes tem grandes representantes, né, para poder levar essas demandas até o governo do estado. Né, para levar até Teresina, mostrar lá quais são os nossos principais problemas. E esse é um dos maiores. Eu acredito que é o principal problema hoje. É o principal problema hoje da cidade de Simplício Mendes, é a questão do abastecimento d'água, porque a empresa GESPISA, ela não tem a mínima condição, não tem a mínima condição de prestar um serviço de qualidade. E o deputado Ziza, ele apresentou esse requerimento junto à LEP, cobrando cobrando essa atenção por parte da empresa para resolver esses problemas aqui na nossa cidade. Pelo que percebemos, ele foi atendido, visto que a empresa autorizou a realização de uma série de manutenções. Claro que o problema ele continua, porque a estrutura é uma estrutura antiga. Esse trabalho que foi feito, ele pode amenizar o problema que nós estamos enfrentando. Não estamos aqui dizendo que não estou sendo aqui pessimista, jamais. E agradecemos aqui o deputado Ziza Carvalho, agradecemos por essa intervenção, por esse pedido. E o pedido dele foi atendido e esse trabalho de manutenção ele foi executado. Agora, claro que o problema ele é bem maior, né? E claro, o próprio deputado sabe disso, a nossa população sabe disso, e nós estamos aqui na expectativa para que tão logo, né, seja resolvido em definitivo esse problema, né, de água aqui da nossa cidade, que não é um problema só de Simplício Mendes, mas de muitos municípios no querido estado do Piauí. Mas claro, agradecimentos aqui ao deputado Ziza Carvalho por ter levado essa demanda até a Assembleia Legislativa do estado. Gente, de olho no relógio, agora são 13 horas em ponto, você está ouvindo o Jornal da Mafrense. Daqui a pouco nós teremos o programa Comando Geral e hoje, a partir de hoje, segunda-feira, às 5 horas da tarde, nós teremos o programa Fim de Tarde. A gente vai começar aqui a comentar no programa Fim de Tarde sobre as atrações da Festa dos Vaqueiros de Simplício Mendes, que será divulgado hoje à noite. Tá? Hoje à noite a Prefeitura vai fazer esse anúncio oficial, mas já no programa Fim de Tarde nós queremos já começar a comentar, vamos tocar músicas, né, de cantores, artistas e bandas que vão se apresentar, tá, nos palcos da Festa dos Vaqueiros e da terceira Expo Simplício aqui em Simplício Mendes, que vai acontecer nos dias 11, 12, 13 e 14. Tá? Não perca o programa Fim de Tarde. E eu tenho um recado aqui para passar em nome da doutora Mara Beatriz Clínica Odontológica. Gente, já foi inaugurada, tá? A nossa clínica está em pleno funcionamento, realizando procedimentos odontológicos desde clínica geral e restaurações, limpezas e clareamentos. Se você precisa de cirurgia, tratamento de canal ou próteses, estamos prontos para cuidar de você. Com equipamentos modernos, realizamos tratamentos de ortodontia e implantes, devolvendo ao paciente autoestima e uma mastigação segura e confiável. Agende já sua consulta com a doutora Mara Beatriz, porque o seu sorriso e bem-estar é a nossa prioridade. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 999-852810. Estamos na rua Benedito Reis, bairro Nova Cidade, em frente ao Ricardo Irrigação. Doutora Mara Beatriz, clínica odontológica, cuidando do seu sorriso com carinho e profissionalismo. Agradecendo aqui o apoio todo especial também do Bioforte. Se você anda se sentindo cansado e sem disposição, precisa conhecer o Bioforte. Vitamina disponível aqui em Simplício Mendes. Bioforte com fonte de ferro, vitaminas B3 e B6, é excelente no tratamento da anemia. Quem toma Bioforte tem mais saúde e disposição. Combate a fraqueza e você se alimenta bem. Sua disposição é outra, pois quem toma tem muito mais energia e saúde. Gravou o nome? Bioforte você encontra nas melhores farmácias de Simplício Mendes. Estou recebendo aqui uma foto do nosso ouvinte José Wilson. José Wilson, eu vou descrever para vocês a imagem. É uma garrafa PET. Uma garrafa PET. E no interior da garrafa, eu vou dar um palpite, José Wilson. Eu acho que o que tem dentro dessa garrafa, pela cor, deve ser no mínimo suco de tamarindo. Né? Aqui a gente chama tumarina. É. Eu cresci ouvindo tumarina, mas é tamarindo. É. Então deve ser suco de tumarina, como diz o Matuto. Eu vou falar aqui o linguagem nosso. Não é erro de português, não. Isso aqui é regionalismo, é permitido. Não posso estar escrevendo, mas falando eu posso. Então isso aqui é suco de tumarina. Muito bem, José Wilson, que bom. Você está aí na sua casa, só no suco. E eu estou brincando, ele sabe que eu estou brincando. Isso aqui é a indignação de uma população. Não é só o José Wilson que manda para a gente essas imagens, né? Porque a água é tão barrenta, mas tão barrenta que fica toda marronzada, né? A água sai marrom das torneiras, imprópria completamente para o consumo humano. Uma água dessa aqui não dá para lavar uma louça, não dá para colocar num filtro, não dá nem para banhar, porque se o cara banhar ele fica todo enlameado. Então para onde é que a gente vai correr? É, um trabalho como esse que foi feito na semana passada, por solicitação do deputado Ziza, são medidas paliativas. É mesmo que você está precisando de uma cirurgia e está sentindo fortes dores em uma região do corpo, e você sabe que precisa daquela cirurgia para resolver o problema, mas você continua aí, não vou fazer a cirurgia não, vou tomar aqui um comprimido, um analgésico, né, para poder aliviar a dor, e vou tomar aqui uma dipirona para passar a dor de cabeça, mas o problema é maior, entende? Isso aqui é a indignação de uma população. Isso aqui não acontece só na casa do José Wilson, não. São em todas. Em todas as casas de Simplício Mendes, o pessoal vai tentar, né, botar um balde d'água embaixo de uma torneira para poder puxar uma água ali para tomar um banho, para fazer uma direção, como diz o linguajar popular. E o que sai da torneira é lama, lama pura. Infelizmente, o José Wilson, é um problema que é crônico, né? Problema crônico. Às vezes a gente fica até, chega até a dizer que não vai ter solução, porque é uma briga muito grande. Né? E tem gente grande nesse meio aí. Né? A Gespis é uma empresa grande, falida, mas que tem seus, né, a sua capilaridade aí muito grande. Tem muita gente ali que vai tentar até o final impedir a privatização dela. E como disse, como bem colocou o padre Cleiton Vieira numa discussão que nós tivemos aqui, né, numa das sextas-feiras que ele esteve participando do nosso informativo, entra uma outra pergunta: será que com a privatização vai vir a solução do problema? Tomara que sim. É a expectativa de todo o povo. Mas a imagem que eu estou recebendo aqui do José Wilson é simplesmente inacreditável. Claro que eu já tenho conhecimento, mas quando a gente olha toda vez assim, eu estou ampliando a foto, meu amigo, barro, eu acredito que no interior mais longínquo aqui de Simplício Mendes não se consegue extrair uma água de péssima qualidade como está sendo, né, como a gente tá conseguindo aparar da nossa torneira aqui na sede do município. Simplesmente mais lama do que água, e o problema ele persiste. Enquanto não tirar a Gespisa de cena e de fato colocar uma empresa responsável, que tenha estrutura, que tenha compromisso com seus consumidores, isso aqui vai continuar nesse lenga-lenga. E é claro, nós enquanto mídia estamos aqui para ouvir vocês e para trazer essas reclamações. Fiquem à vontade para mandar a sua reclamação, para mandar a sua demanda, tá? Obrigado aqui, o José Wilson. Sorte aí, meu amigo, porque eu vou te dizer, é complicado. É normal você ver aqui nas avenidas da cidade, ali no bairro Nova Cidade também, uma grande movimentação, as pessoas levando aqueles garrafões para poder aparar a água, né? Pegar água e levar para casa. Porque a água que sai das torneiras são impróprias, né? Muita lama. Então, quase todo dia a gente tem que ir lá num poço, né? Ou aqui no final da Avenida Miguel Crispim, lá no bairro Nova Cidade, muita gente que vai ali no posto gasolina, né? Do Dr. Joalandro, e eles gentilmente permitem, né, que a população se aproxime e possa encher seu garrafão e levar para casa. De outra forma, não teríamos nem água mais aqui na cidade. Se não fossem esses poços, tá, para poder atender a população, eu acredito que não quero nem imaginar como seria a nossa vida. Tá bom? São 13 horas e 7 minutos. Jornal da Mafrense seguindo adiante. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Alô, você no DF. Obrigado a você em Brasília, ligado com a nossa programação sempre. Eu quero lembrar vocês também que nesta segunda-feira está havendo o atendimento do peso do Bolsa Família. Esse atendimento acontece hoje, amanhã também, hoje é segunda-feira. Atendimento acontece lá no Centro de Especialidades Odontológicas. Hoje, dia 10, é referente à área da Agente Comunitária de Saúde Margarida. Já teve atendimento pela manhã, agora à tarde esse atendimento vai continuar, referente à área da Agente Comunitária de Saúde Margarida. Amanhã, terça-feira, o atendimento ele continua no Centro de Especialidades Odontológicas, que fica ao lado do postinho, o Ambulatório Mery de Murafé. E amanhã, segunda-feira, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, esse atendimento será referente à área da Agente Comunitária de Saúde Fabrícia, tá? Fabrícia Veras, tranquilo? Tem que comparecer, porque são informações básicas que o sistema do programa Bolsa Família precisa estar atualizando, ok? E é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde nesse procedimento do piso do Bolsa Família. Agradeço ao coordenador Deusimar Carvalho. Falar também da Pastelaria Dias. Pastelaria Dias, situada aqui em Simplício Mendes, na Praça Doutor Isaías Coelho. Vários tipos de pastéis, caldo de cana, e nós agradecemos pela sua preferência. Funcionando de terça a domingo, no horário das 6 até as 22 horas e 30 minutos. Dá para fazer encomendas através do 994-17-8952, porque a Pastelaria Dias trabalha também fazendo bolos e salgados, tá? Bolos e salgados para festas. Tranquilo, Pastelaria Dias, recado importante aqui do nosso Informativo 790. Mais alguns assuntos? Claro que sim, são 13h09. Jornal da Mafrense. Informação ali da querida cidade de Uau Ferraz. Eu não conheço Uau Ferraz. Eu conheço Santa Cruz, conheço Aroeiras do Itaí, mas Uau Ferraz, Paquetá, que são cidades próximas ali, eu não conheço. Mas um grave acidente foi registrado no final da tarde de ontem, envolvendo uma motocicleta, e deixou uma vítima fatal no interior do município de Uau Ferraz. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 5h20 da tarde. O acidente aconteceu no povoado Várzea da Cruz, na zona rural daquele município. A vítima foi identificada como o Milson Batista de Souza, que seguia sozinho, conduzindo uma motocicleta Honda Titan 150. Conforme a polícia, testemunhas informaram que o Milson perdeu o controle da motocicleta ao passar em uma lombada. Talvez ele não percebeu a sinalização, ou talvez não estava sinalizada. Pelo costume, geralmente a gente esquece, né? Vai, infelizmente, o pior aconteceu. Quando a equipe policial chegou ao local do acidente, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, né, de Santa Cruz. A vítima foi estabilizada, encaminhada para o Hospital de Santa Cruz, mas não resistiu, indo a óbito no hospital, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Certo. Estou vendo aqui outras notícias ali da região, mas ok, deixa para uma outra ocasião. Um abraço a todos vocês aí de Itainópolis, Vera Mendes, pessoal ouvindo a gente em Aroeiras do Itaí, Uau Ferraz também, Santa Cruz do Piauí, todo mundo ligado aí no nosso Informativo 790. Bora falar aqui do caso de Floriano, os gatos, rapaz, invadindo o Hospital Tibério Nunes, ali na cidade de Floriano, e eu vou te contar, tem coisas que só vendo para você crer, só vendo para você acreditar. Matéria no ponto. Tanto pacientes como servidores reclamando da quantidade de gatos lá no Hospital Regional Tibério Nunes. Imagens obtidas pela TV Clube que mostram os felinos, os gatos, circulando em diversos setores da unidade de saúde. Há relatos dos animais andando até na UTI. Rapaz, até na sala da UTI, os gatinhos estão fazendo lá o seu cafofo. Que coisa! 13h11. Eu tenho um recado aqui muito importante da Granitos Pereira, que trabalha com mármores e granitos. Granitos Pereira confecciona pias para cozinha, pias para banheiro, balcões, soleiras, escadas em mármores e granitos, sob medida para sua construção e reforma. Fabricamos túmulos com gaveta e sem gaveta. Estamos trabalhando com vidros, box para banheiros, portas, janelas, espelhos, vidros em geral. Parcelamos em todos os cartões e sem juros. Granitos Pereira fica localizado na Avenida Francisco Moreira Pinto, na saída para Oeiras. Contato 99408-1901. Estamos trabalhando com portões em alumínio. Trabalhamos com apoio também, deixa eu ver aqui, da Clínica Santos, que agora conta com tomografia computadorizada. Novo exame disponível na Clínica Santos, tomografia computadorizada, sob a responsabilidade do Dr. Jairon Santos, que é uma das maiores referências em saúde da cidade. Agende já pelo contato 99914-5036, DDD 89. Eu falei, Clínica Santos, na rua Sérgio Ferreira, em frente ao Fórum, tá no centro da cidade de Simplício Mendes. Bora falar aqui do Simplício da Sorte. Hoje é segunda, tá começando a semana, e que tal você dar uma chance para sua sorte? Claro, você comprando um bilhetinho de apenas R$3, você pode ganhar uma grande bolada através do Simplício da Sorte. Sorteios que acontecem toda quarta e sábado pela extração da Loteria Federal. Tem dia que é sorteado 4, 5 mil, 6 mil reais. Simplício da Sorte. Não sei qual a premiação da quarta. Eu vou ver aqui com o Peixe. E amanhã eu quero trazer aqui essa informação para você, ouvinte, né? Para convidar você a passar aqui na portaria e comprar o seu bilhete Simplício da Sorte. Muita gente já ganhou e quem sabe você será o próximo ou a próxima ganhadora. Eu falei Simplício da Sorte, meu povo. De olho no relógio, 13h13, mais uma matéria no ponto, seguindo com o nosso informativo. Jornal da Mafrense. Olha, é o seguinte, falando aqui dos felinos, né, a presença dos gatos no Hospital de Floriano, e isso com toda certeza oferece risco à saúde dos pacientes devido à possibilidade de infecção por doenças. São animais de rua, não se sabe se eles são vacinados ou se eles estão infectados com a toxoplasmose, né, uma das zoonoses, doença transmitida por animais, e é uma das mais comuns, aliás. Procurado, o hospital informou em nota que desde o ano passado tenta uma solução para a retirada dos gatos. Então, parece que é um problema que tem um certo tempo que eles vêm lutando ali. A unidade de saúde afirma ter entrado em contato com o Centro de Zoonoses Floriano em duas ocasiões. Segundo o hospital, na primeira, o centro afirmou que não poderia fazer o recolhimento porque passava por reforma. Na segunda, foi informado que não havia equipe suficiente para recolher. Não, isso aqui é... Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é molecagem. Não, molecagem. Eu diria na cara do responsável, isso aqui é molecagem. Sim ou não? Meu amigo, um dos maiores hospitais do centro-sul do estado do Piauí. Um dos maiores hospitais do interior do estado. Entenda a luta aqui. A responsabilidade, o hospital disse, não é culpa nossa, não. Nós entramos em contato com o centro de zoonoses, porque lá tem centro de zoonoses. Tem cidade que não tem. Aqui não tem, por exemplo. O prefeito Márcio Moura está na tentativa, mas requer muito recurso para se criar um centro de zoonoses. Me parece que o Eiras está tentando. Não, acho que tem, e é recente. Tá aqui, tá nessa tentativa. O prefeito Márcio já externou, já esteve sinalizando, né, vendo a possibilidade, já esteve viajando para outras cidades para ver a possibilidade. Lá em Floriano tem. Então, primeira desculpa, não, é porque está precisando de uma reforma, né? O centro de zoonoses está precisando aqui de, né, de uma reforma, então não vai dar da gente ir aí resolver o problema. Beleza. Tempo passou e depois pediram, solicitaram, e eles responderam o seguinte: não, é porque nós não temos equipe suficiente. Gente, pelo amor de Deus, é brincar com coisa séria. Então deixa os gatos invadirem mesmo o hospital, colocar a saúde das pessoas em risco. Olha, a unidade de saúde informou ainda que procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Floriano, mas ainda não teve retorno. E que o Ministério Público do Piauí foi acionado para acompanhar a situação, mas também não obteve resposta do órgão até o momento. Procurado pelo site G1, a Secretaria Municipal de Saúde de Floriano ainda não se manifestou sobre a situação. Isso aqui só mostra a tamanha irresponsabilidade, a tamanha incompetência de gestores que estão cuidando dessa pasta ali naquele município. Bora ler aqui a nota do hospital? Merece, não merece? Bora ler aqui a nota do Hospital Tibério Nunes. Nota diz o seguinte: o Hospital Regional Tibério Nunes esclarece que a unidade de vigilância de zoonoses, vinculada à Secretaria de Saúde do município de Floriano, é a responsável pela execução das ações referentes à vigilância, prevenção e controle de zoonoses. O hospital informa que fez contato com a equipe de zoonoses logo no primeiro trimestre deste ano, solicitando resolução para a retirada de felinos encontrados ao redor da instituição. Ao redor não, é dentro mesmo. E como resposta, foi informado que naquele momento não seria possível devido a uma reforma em andamento no prédio de zoonoses. No segundo semestre ainda deste ano, ou perdão, do ano passado, tá? As solicitações foram feitas no ano passado. Contatamos novamente a equipe de zoonoses com a informação que a reforma havia sido concluída. Porém, nesse segundo contato foi alegado que não havia equipe suficiente para execução, mesmo havendo contrato com a empresa já licitada para esse fim. Em janeiro deste ano, aí sim, sem sucesso com as zoonoses, oficializamos a Secretaria Municipal de Saúde e não obtivemos resposta. Contatamos algumas vezes a equipe de zoonoses entre fevereiro e abril desse ano, também sem êxito. Após todas essas tratativas, oficializamos a situação junto ao Ministério Público do Estado e aguardamos resolutiva. A nota encerra assim, ó: continuamos na expectativa de resolução por parte dos órgãos responsáveis pela retirada dos devidos animais, buscando sempre a melhor qualidade e segurança nos atendimentos dos usuários deste estabelecimento. Uma secretaria que não tem nem a sensibilidade de dar uma resposta para a população e simplesmente se cala. Assim, não emite nota, não faz nada. Isso aqui é um descaso. É um descaso com a população, um descaso com o povo. É a saúde pública não sendo levada a sério como deveria ser levada. Lamentavelmente é uma tristeza. Se você ver o vídeo aqui, não é um gato não, são muitos gatos transitando. Tá? O vídeo aqui é uma coisa assustadora. Tá? Imagine aí os profissionais passando nos corredores e tendo que se desviar de gatos, perambulando de boa nos corredores do hospital, gente. Isso aqui é brincadeira. Não, isso aqui é molecagem. Isso aqui é molecagem. Pelo amor de Deus. Virando a página, eu quero falar aqui sobre um caso. Está condenado por estuprar a menina de 13 anos, foi preso na zona rural de Lagoa do Sítio, aqui no estado do Piauí. Lembrando que esse caso é um caso já de anos, porque a justiça brasileira é lenta demais. O camarada comete um crime, dá tempo dele se mudar para o outro lado do mundo, tá? Dá tempo ele envelhecer, e que a demora é muito grande. A morosidade, a justiça brasileira simplesmente, ela é lenta, ela se arrasta. E esse caso de estupro, ele foi registrado na cidade de Ipiranga. Cidade de Ipiranga. Então segura que já eu entro nessa questão. São 13h19 agora, trabalhando com um apoio todo especial da Center Lab. Center Lab, situado aqui em Simplício Mendes, na Praça Doutor Isaías Coelho, Laboratório de Análises Clínicas, aqui de nossa cidade. Deixa eu ver aqui, ó. Próximo atendimento será no dia 12. Dia 12 haverá atendimento com o Dr. João Carvalho, neurologista e neuropediatra. Dia 15, atendimento com a doutora Giovana Paulo, dermatologista. A Márcia Regina, psicopedagoga, ele atende todas as quintas-feiras. A Laísa Reis, nutricionista, atende toda sexta-feira. Doutora Alcione, ela vai atender no próximo dia 28, final do mês desse mês de junho. Dia 28 de junho, atendimento com a Alcione, médica pediatra. Deixa eu ver aqui, a Crisaline, ainda não está prevista a data do seu atendimento. Ela é psicopedagoga, atendimento a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. E repetindo que a localização da Center Lab fica na Praça Doutor Isaías Coelho, centro aqui de Simplício Mendes, próximo à Clinilab. Contato 99986-5637, DDD 89, eu falei, Center Lab. Agradecer aqui o apoio todo especial também da Granard Vidraçaria. Granard Vidraçaria, que trabalha com vidros e espelhos em geral. Novidade que está trabalhando com portões em alumínio, viu? A Granard Vidraçaria trabalha com box para banheiros, portas e janelas de vidro, espelhos, guarda-corpo de vidro para varandas e escadas, tudo sob medida para sua construção e reforma. Trabalhamos também com mármores e granitos, balcões, pias para banheiro e cozinha, soleiras e escadas. Parcelamos em todos os cartões e sem juros. Granard Vidraçaria fica localizada na rua Doutor Nelson Fialho, em frente ao Parque Paracatuá, na saída para Uíras. Contato 994-24-0350, TDD 89, eu falei. Granarte Vidraçaria, caminhando aqui para a conclusão do nosso noticiário de hoje. Jornal da Mafrense. A situação é a seguinte: um homem de 44 anos, condenado a 9 anos de prisão por estuprar uma menina de 13 anos, foi preso ontem na zona rural de Lagoa do Sítio. Durante a prisão, os policiais ainda apreenderam com ele duas motos com chassi adulterado. Cara, perigoso todo, hein? Deixa eu ver aqui. O crime aconteceu no ano de 2017, lá em Ipiranga do Piauí. O homem morava no quintal do avô da vítima, num quarto separado da casa. Ele aproveitou um momento em que o avô da menina estava dormindo para levá-la à força para o quarto e cometeu o crime. O homem teria ainda ameaçado matar a menina caso ela denunciasse o crime. No dia seguinte, ela viajou para Floriano, onde encontrou a mãe e o denunciou, né? Fez essa denúncia para a sua mãe em Floriano. Deixa eu ver aqui, essa garota, essa menina, ela passou por exames periciais que confirmaram que o crime aconteceu. Nos depoimentos, a menina disse ainda que era assediada desde os 12 anos e havia desenvolvido depressão por conta do trauma. Isso é mais uma vez um assunto que a gente traz aqui para o nosso Jornal da Mafrense, para a gente estar comentando, estar analisando com os nossos ouvintes. Eu percebo que a maioria dos abusadores, a maioria dos estupradores são pessoas não desconhecidas, mas pessoas de dentro da própria família. Se não membro da família, mas um amigo muito próximo, né? O padrão está sendo esse. E eu acredito que é um ponto, mais um ponto, para que a gente possa tomar mais cuidado. Isso aqui é um problema geral. Nunca aconteceu na minha família, pode acontecer. Você como pai, você como mãe, tia, professor, professora, cabe a nós ficarmos atentos, porque os sinais existem. Essa menina, ela desenvolveu uma depressão e talvez a família se perguntando o que está acontecendo, o motivo dessa depressão, e veio à tona só depois, veio à descoberta só depois. Agora entenda o seguinte: o caso foi julgado em 2021 e o homem condenado em março de 2022, né, por estupro de vulnerável. Na última sexta-feira, a justiça expediu a ordem de prisão contra ele, cumprida nesse domingo. Volta a fita para mim, porque tem coisa que é difícil realmente você acreditar. Eu falei semana passada e vou repetir o que falei. Às vezes eu sinto vergonha de coisas que acontecem. Eu não acredito que isso aqui aconteça em tantos países, não. Isso aqui é cara de Brasil. Isso aqui é a cara do Brasil, a incompetência. Tá, a falta de preparo. Tem muitas pessoas nos mais variados setores de trabalho, né, do executivo ao judiciário, legislativo, setor privado. A incompetência existe em tudo quanto é canto. Agora, eu queria entender o que leva um estuprador ele ser condenado no mês de março de 2022 e a justiça expedir a ordem de prisão somente mais de 2 anos depois. Qual o sentido disso aqui? Qual a lógica disso aqui? Eu tento entender e eu vou morrer sem entender. Vou morrer sem me explicar. Acho que nada justifica. Nada justifica. Nós estamos falando de uma criança que começou a ser assediada desde os 12. Ela foi abusada aos 13. Psicologicamente, essa garota ficou arrasada, arrebentada. Nada justifica um absurdo desse. E eu cravo, para fechar aqui, eu digo para você o seguinte: Brasil é a terra da impunidade. Brasil é. Eu estava acompanhando um caso pela TV, um caso de um estuprador. Um estuprador que já tinha estuprado muitas mulheres. E foi preso. Então ele chegou a comentar, ele disse: não, é porque eu sei que eu não fico na cadeia. Eu não fico na cadeia. Ele falou isso sorrindo. Sorrindo, de boa. Entende? Isso aqui é o retrato, é a realidade da justiça brasileira. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Cabe a eu, enquanto cidadão, pai de família, cuidar da minha casa com unhas e dentes. Tomar todo cuidado, porque se for depender de justiça, nós estamos acabados. 13h25 agora, eu tenho que concluir o nosso informativo 790. Chegando para a conclusão, são 13h26. Agradecer aqui o Bálsamo. Atenção para você que enfrenta problemas de azia, má digestão, queimação e sensação do estômago cheio. É hora de conhecer o Bálsamo para o tratamento de problemas estomacais. Produto que também atua no tratamento de problemas do fígado, sendo essencial para evitar a má digestão. Bálsamo é um item essencial que você deve ter em sua casa, pois pode ser utilizado diariamente. Além disso, é ótimo para aplicar sobre ferimentos, contribui significativamente para uma cicatrização rápida e eficaz. Encontre nas farmácias de Simplício Mendes e nas farmácias de Campinas, em Bela Vista, na Casa dos Naturais, e desfrute de seus benefícios para uma saúde gastrointestinal e cicatrização aprimoradas. Agradecendo também a Mega Motos, trazendo mais conforto para a sua vida. Olha o valor da parcela da Honda Titan 160. R$487. Você paga em 50 vezes. Plano Mega Chance, hein? Honda Fan Start, parcela de R$415. A B 110, R$339. E a Pop 110, R$278. E lembrando que o contato da Mega Motos é 999-28-2435. DDD89 é uma empresa aqui do município de Simplício Mendes. Meu povo querido, para encerrar o nosso informativo, olha, a irresponsabilidade causa tragédias. Tem gente que é irresponsável. Começa o fim de semana e o cara simplesmente bota na cabeça: eu vou pegar um carro, eu vou encher a cara, vou tomar todas e não estou nem aí. A gente que anda pelo mundo, às vezes você tem que se desviar, você tem que tomar decisões por você e pela pessoa. Olha o que aconteceu lá em Teresina. O condutor faz brincadeira, perde o controle do carro e invade casa. Isso aconteceu lá no São Joaquim, né? Bairro São Joaquim. Acidente envolvendo o carro foi registrado na noite de ontem, no bairro São Joaquim, zona norte de Teresina. O condutor do veículo perdeu o controle do carro e invadiu uma residência. Rebentou com tudo, Avenida Boa Esperança, quando seguia na direção norte e sul da via. De acordo com informações da Polícia Militar, 3 pessoas estavam no veículo, 2 homens e uma menor de idade. Segundo depoimentos iniciais à PM, o condutor teria feito uma gracinha no linguajar dele, uma brincadeira no trânsito, o que teria causado o acidente. Cabra safado, despreparado. Olha, de gente ruim eu vou te dizer, o mundo está cheio. De acordo com a Major Luciana da Polícia Militar, uma das pessoas que estava no carro, que ela não revelou a identidade, claro, a Major não revelou, relatou o ocorrido. O que me falaram a princípio é que o motorista foi fazer uma gracinha. Não sei que tipo de gracinha é essa que causou tudo isso. Atingiu uma casa. Poderia ter matado alguém nessa gracinha, com toda certeza, doutora. Dos 3 ocupantes do veículo, 2 tiveram ferimentos e foram encaminhados para o hospital de urgência de Teresina, no HUT. Uma menor de idade também estava dentro do carro, mas não sofreu ferimentos. Ela ficou sob a guarda da PM e só foi liberada após a chegada dos pais. Ainda segundo a PM, nenhum dos 3 ocupantes do carro portavam documentos no momento do acidente. Felizmente, ninguém da residência ficou ferido com o acidente. Bora encerrar o jornal de hoje, 13h29. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã. Amanhã nós estaremos de volta, tá bom? A partir do meio-dia com mais um Jornal da Mafrense. Obrigado a você por ficar conosco até esse momento. Continue ligado na nossa programação. Obrigado pela preferência de sempre. A hora da notícia é essa, é meio-dia, e nós estamos aqui preparados, a postos, para manter você muito bem informado. Obrigado, Simplício. Obrigado você, tá em qualquer parte do país ouvindo o nosso jornal. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. O Centro Médico Laxim acompanha a evolução constante da medicina. Por isso, traz até você a precisão de exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem. Laxim, há mais de 27 anos cuidando de você e da saúde da sua família. Laboratório moderno para a realização de exames, ultrassonografias, transvaginal, pélvica, gestacional, mamária e de tireoide. Exames preventivos do colo uterino. Exames de eletrocardiograma, ecocardiograma e Holter. Laxim, estrutura ampla, confortável e moderna. Tudo isso pensado para o conforto dos nossos clientes. E se você ainda não pôde ir até a Laxim, a gente vai até você. Temos uma equipe que faz a coleta para a realização de exames no conforto de sua casa. Centro Médico Laxim. Para informações de exames e consultas, é só ligar ou mandar um WhatsApp. 89 9938 2461, 99436 0669, ou 99929 6719. Acompanhe a agenda médica pelo Instagram, @ Clínica Laxim. Organização, Dr. Paulo Moura e Doutora Ana Maria. Atenção, atenção! Se liga nessa super novidade que a Crede Coelho está trazendo de volta! É um empréstimo para beneficiários do BPC Loas! É isso mesmo! Você que recebe esse benefício ou é representante de alguém pode estar fazendo empréstimo e tirar aquele dinheiro para sair do sufoco com uma ótima carência! E lembrando também que fazemos empréstimos para aposentados, pensionistas do INSS e servidores estaduais. Então, tá esperando o quê? Venha fazer seu empréstimo com total segurança na Crede Coelho. Telefone para contato 89-9431-1952. Falar com a Samara. O escritório fica localizado ao lado da Texcel Celulares, na Praça Isaías Coelho. Aguardamos a sua visita. A loja Bem Barato, para melhor serviço à clientela, agora conta com um técnico na própria loja. Isso mesmo, técnico em celular, experiente e capacitado para troca de peças e consertos em geral. Avisando ainda que a loja está com muitas novidades em celulares novos e usados, películas, capas, carregadores, maquiagens, bijuterias, óculos, relógios, bonés, mochilas, controle para TV e DVD e muito mais. E atenção, tem também armações de óculos e grau masculino e feminino. Venha nos fazer uma visitinha. Loja Bem Barato, mania de vender barato, na rua Manuel de Moura Fé 503, Simplício Mendes. Organização Júnior e Dilvânia. Odonto Clean, excelência em atendimento odontológico, presente em Simplício Mendes, Paz Landim, Bela Vista e Isaías Coelho. Somos uma rede de clínicas odontológicas completa para cuidar bem de você. Atendimento completo em todas as especialidades. restaurações, implantes, ortodontia, odontopediatria, odontologia estética, entre outros procedimentos, para deixar você feliz e voltar a sorrir. Tem sempre uma OdontoClean bem pertinho de você. Matriz em Simplício Mendes, na rua Arnaldo Ferreira de Carvalho, número 569. Contatos 89-99405-9958 ou 99924-1161. OdontoClean. Feliz é ver você sorrir. 1:34. CYI 931, 790 kHz, ondas médias, 1000 watts de potência. Rádio Mafrense, o empreendimento, empresário Oswaldo Mendes de Oliveira. I'm calling you. letters I've sent through, put my life in the palms of your hands. Maybe now you can see that it's got to be me. If you leave me, I'll understand. And if you leave me, I'll understand. But you are the one who has done me. Guess you knew so hard. I'm calling friends, there's no one here. Catching you so hard. You're the one that I hurt. You are the one. You are the one. Yeah. You are the one. Take a look at myself. See me losing you.